Agora escutem. Estamos mais uma vez entrando no ar, então, pessoal. Estação Independente, trazendo música, informação e... Besteiradas de sempre. Eu sou o Pedro. Eu sou o Léo. Estamos aqui, estaremos então, aí a próxima meia hora com vocês, mostrando música independente brasileira. E a gente está feliz porque o podcast está meio que mostrando que realmente está se desenvolvendo. O pessoal está se interessando e bastante gente mandando comentários pois e mandando material. É, eu tô de bom humor hoje por causa disso. acordei feliz. E, bom, hoje como é que vai ser, Léo? O que a gente vai mostrar hoje? Pois é, hoje a gente vai tocar funk como legusta. Vamos tocar a banda aí que a gente produziu também. Vamos fazer um jabazada nossa, que é o Isadora. Era o antigo Rumor, agora já mudou o nome pra Isadora. Vamos tocar também Bom Sucesso Samba Clube. Estão até com música na nova revista do Outra Coisa, que foi lançada, acho que semana passada, não sei. E tá lá na revista do... É, o pessoal conhece como Revista do Lobão. Bom, né? Engraçado. Mas é isso mesmo. E aí, Pedro, vamos começar de quê, então? Bom, hoje é dia 1º de agosto, a gente sempre começa assim, não falamos. Primeiro dia de agosto, começamos com o pé direito, hein? Vou fazer todo dia segundo agora. Segundo mês de Estação Independente. Segundo mês, é verdade. E vamos começar então com o funk como legusta, é isso? É, inclusive a música que a gente tá ouvindo aí no fundo agora foi em como legusta. É, ah, verdade. A gente tá ouvindo aí. O que a gente tá ouvindo aí? Tão ouvindo aí, cara. Eu não nem lembro o nome dessa música. Eu sei que o CD tem várias músicas instrumentais. Esse é um CD antigo. Eles estão pra lançar um CD novo já. Maneiro, hein? E eu coloquei aqui de cara, assim, é que eu me identifiquei mais aqui. A música instrumental, assim, tinha mais a ver. Mas as músicas que a gente vai tocar são músicas que têm participações especiais. Não são cantadas e têm participações especiais. Primeiro a gente vai de Funk de Bamba. Com a Fernanda Abreu, né? Participação da Fernanda Abreu, ela cantando. E logo em seguida vamos colocar o Meu Guarda-Chuva. Isso aí. Com a banda Mantiqueira, é isso? É isso, banda Mantiqueira. Então vamos lá, Estação Independente. Yeah.

É, galera, isso aí foi então Funk Como Legusta. Pessoal, ficar ligado que eles vão lançar um CD novo aí, tá anunciado. Como você mesmo já disse, né? Funk, com, funk de bamba e meu grande e meu guarda-chuva. Que meu grande que. E vamos tocar o quê? Agora vai vir Rumor? Opa, é. o antigo Rumor, o novo Isadora. Agora é Isadora, mas antes de mandar isso Isadora, aí. A gente vai fazer um... Ah, é um anúncio aqui, anunciar que, pô, um camarada nosso, o Mark, lá de São Paulo... Ouviu o programa, gostou, entrou pois em contato. É, isso é maneiro que você formou nos contatos. E ele já tá no ar até, né, Pedro, o podcast dele que ele montou. Lá no site que ele tem, uma revista virtual, é revistaparadoxo.com.br. O podcast é o Paradoxo mesmo. É Paradoxo Cast que ele tá chamando, que vão ter vários podcasts ali, galera fazendo junto com eles, outros programas e tal. O programa dele é até de variedades, mas vai ter coisa mais voltada mais pra música, eu acho que é isso que ele me disse e tal. E bem gente... maneiro, assim, já escutamos, pô, ficou com vinhetinha, assim, uhum. tá maneiro. E ele tem esse site também, que é um site de atualidade. Isso, de cultura em geral, cultura assim, geral. Ele acabamos de fazer uma entrevista com ele. É, via MSN, assim, e ele já tem esse site há, acho que já uns 3 anos, assim. Um site bem frequentado, né, bem parece. Frequentado, galera escrevendo pra caramba, assim, bastante conteúdo pra quem curte. Dá uma acessada lá no www.paradoxo. revistaparadoxo.com.br. Tá dito aí, ó. Então agora a gente vai lançar então nosso pequeno jabá, né? Nosso pequeno jabá. Essa banda é um carinho especial que a gente vai mostrar ela, que é uma banda que a gente produziu. São músicas que nós gravamos, então, e nós estamos produzindo. A gente ainda. Fez uma demozinha. A gente, inclusive, estava meio segurando aqui para começar a gravar, que o Bruno tá para chegar aí. É verdade. A gente queria fazer entrevista ao vivo. No final do programa ele deve chegar e a gente faz uma entrevista com ele. É, ele... A banda que formaram até pouco tempo, né? Bruno é vocalista, né? Isso. Faz as composições, as letras, as músicas. Isso, acho que é até legal, assim, o conjunto deles, assim, a composição dos instrumentos é um pouco diferente, assim, porque você tem um violoncelo junto com guitarra, né? Junto com a voz do Bruno, que é um pouco... E a formação deles também, que quer dizer, o violoncelo é uma formação mais clássica. Aí tem o baterista, pois que é de jazz, né? Cada um, aí, um rock curte and alguma roll, parada né? diferente, assim, faz uma sonoridade bem bacana, assim. Ele vai soltar 2 músicas deles aí, espero que vocês gostem. Deconstrução e Instituto. Estação Independente. Arbitrários retrocessos. abelhas. Se meu amor não me ama, os barcos retornam, a lua se parta ao meio, cai uma banda na lua, a outra no pessoal, esse daí foi Isadora. Isadora. Fiquem ligados para grandes emoções com a banda. A gente ainda vai mostrar muito essa banda aí para vocês. E... É, eles são aqui no Rio, a gente não falou, mas... É. A gente produz, né? É verdade. Bom, então agora a gente vai de Bom Sucesso Samba Clube. Essa daí é... A gente fala que eu não conhecia essa banda, tu me cantou essa pérola, né? Eu te falei, essa semana. Muito, pô, Léo, vamos tocar Bom Sucesso Samba Clube. Aí o Léo vai, compra a lista. É, coincidência, né, cara? Tem... A gente deu Outra Coisa, essa... a gente pegou duas músicas que estão no CD que tá vindo na revista Outra Coisa essa semana. Esse mês. Desse mês, desculpa. E, pô, eu olhei de cara, falei, caraca, duas músicas de Bom Sucesso. Aí tu ouviu e se amarrou, não foi? Bom demais, muito bom. E a gente vai tocar, então, deles o Samba Chegou e o Sol. É isso. Lembrando sempre que o site nosso da rádio é www.alternativaifmb.com.br E quem quiser mandar um e-mail pra gente é leo@alternativaifmb.com e pedro@alternativaifmb.com. Esse é o programa Estação Independente e vamos de mais música aí, Pedro. Na ladeira e subiu a pé. ladeira. O samba chegou. Samba chegou na ladeira e subiu a pé. Fez as pernas bambas, malandragem. Chega, chega, arruma toda a casa. Chama todo mundo, que alegria é de graça. Eu quero ver, quero ver. né, Pedro? Você falou que tava de bom astral hoje, mas, pô, falou pouco, a gente falou pouco hoje, né, cara? Eu achei que a gente falou pouco também. A verdade é que não tem um evento pra anunciar hoje, né? Tem, é verdade. Hoje é segunda-feira, né? Pô, segunda-feira, maior cara de segunda-feira mesmo. Tá com cara de segunda-feira. Mas você tá um dia bonito, cara. Tá, o céu estará estrelado hoje à noite, com certeza. Tomar um chope, pelo menos, né? O que tu acha? Acho que é uma boa. Então, se o pessoal tiver aí, a gente encontra aí com alguém, as pessoas têm que começar a reconhecer a gente na rua. É verdade, eu tô esperando esse momento chegar. O cara quer virar artista, quer celebridade, cara. Aí, o pessoal tá contigo, por favor, minha gente vai mandar uma foto pra você do Pedro, pra ele. Ele quer vir estrelado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. A gente apresentou hoje Funk Como Leguiça, apresentamos Isadora, Bom Sucesso Samba Clube. É isso aí, a gente vai manter a regularidade, sabe? Tá, a gente promete. Ainda vamos na sexta-feira passada ou na quinta? A gente grava sexta-feira. Então tá bom, sexta, segunda. Então vamos mandar. Se der pra mandar ainda. O Bruno não chegou, né? Chegou no final do programa, o Bruno, que é o vocalista do Isadora, que a gente prometeu que pegou a entrevista, não chegou aqui pra fazer a entrevista. A gente pode tentar combinar com ele logo. Eles já estão com músicas novas, não estão? Estão gravando coisa nova aí. Acho que vai dar pra fazer com ele junto aí. Em breve, alguma coisa ao vivo. É isso aí. Falou, galera. Então, até o próximo Estação Independente. Valeu!